whiskey, whiskey, and nightlife, and women gonna wreck my life. Do palco, me. I still can't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca that has many things in common with your programme. Has tuned into your programme today. The Strokes. Oh. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, Ronca Ronca, do dia 6 de outubro de 2009, edição histórica do Jumboteco, com Kennedy Heat e John Lee Hooker ao fundo, clima de festa total. Para o Ronca Ronca e a OFM, nós darmos as boas-vindas à nossa torcida em Porto Alegre, neste exato instante, o Jumboteco está chegando lá. E chegando a Porto Alegre significa que de Recife a Porto Alegre, a OFM vem turbinando os ouvidinhos de quem a gente encontra no caminho. Nandão, por favor, abra a porta da nave desorientada, a nossa novíssima torcida, por favor. É isso, a gente, todo mundo muito feliz, né? Chegada a Porto Alegre, é um lugar que concentra uma cena rock and roll, é ou não é, queridão? Oi, é. Capitaneado pelo nosso grande amigo mestre de cerimônias, Ferla. Uma lenda. É, hein? Ou não é? Oh. Então, quer dizer, uma galera da pesada lá, mais um braço do Ronca Ronca e um braço da OFM no Brasil. E tá todo mundo muito feliz, por que não? Vamos festejar, né? E tenho a impressão que John Lee Hooker e Kennedy Heat estão chegando bem. Estão chegando bem lá. Um som nojento, né? Sujo, imundo. Mas maravilhoso. Nojento. Você acha que eles estavam preocupados com volumezinho, equacionar, equalizar, ter todos os periféricos para buscar uma perfeição? Que isso, mano? Lembrando que estamos ao vivo. E já há muito tempo, há mais de 3 anos, a gente mostra freneticamente a produção musical de Porto Alegre aqui. Nas últimas semanas a gente tem apertado esse parafuso. E coincidentemente, nas últimas semanas eu tenho trazido uma banda de lá que não tem conseguido entrar no Ronquinha. E hoje ela dá esse cartão de visita, Pata de Elefante. Ronca, ronca. FM. Tá bom. Oi, eu sou Fabrício Moretti, aqui com o Maurício no Ronca Ronca. Ótimo, ok, não sei o que falar. Oi, yes. Um olho no fósforo, outro na fagulha, pata de elefante. Que vem há muito tempo sendo pedida pela nossa audiência. E hoje, entra de forma maravilhosa na sua cidade natal, Porto Alegre, onde estamos chegando neste exato instante. Nandão, por onde participa a nossa audiência? Porto Alegre, sequência, a frequência 90.3. Oh. Tá certo ou não, meu camaradinho? Positivo. E você de Porto Alegre e de todo o Brasil, onde está sintonizando a UFM, acesse na internet o nosso sítio virtual, oefm.com.br, selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro, e participe do programa dando sugestões, críticas, piadinhas, muita coisa, né? E logo, logo, sinal verde para uma penca de promoções, promoção para Porto Alegre, para Rio de Janeiro, para o Brasa, para o planeta. É isso. E JB, por onde anda? Parece que ele foi visto pela Gamboa esses dias. Nandão, por favor, mais uma vez o endereço da UFM para a participação da nossa torcida. Muita gente chegando agora, saindo de trás das moitas, aquela loucura, né? Aquele momento. Saindo de trás das moitas. É, o Jumboteco tá vai certo. Largando o carro e a rapaziada vai chegando. É, acesse o nosso site www.oefm.com.br, selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro, e participe, como já fez aqui uma galera participando ao vivo aqui com a gente. Daqui a pouco a gente comenta. Estamos ao vivo. Yes, me wanna see your face so much. Did not think so. Give me some more for sure, baby. Yeah, you know. But I say you have caught me, baby. Yes, yes, sir, you have caught me. Why, baby? Cause I'm falling in love with you. And you don't be blue. And I tell you, Missy, wish I got you. But I give you some more for sure. I'll change the music of this because I'm a sick on the version below, you know what I mean? Yeah, yeah. But I say, honka, honka. So keep on rocking and wing. So baby, do you want thing? Love on this and love on wing, wing, wing. Yeah, you can hear the little children, they must sing. Take that miss and first and yellow, you can hear the baby school. But I baby, baby, baby, keep them coming through my door. Yes, I play them on the track for sure. Let me give you some more. Yes, I see we are beating the store. Hey, maybe no one up before. It is a call them the first and yellow. Keep it. Beating the thing to say for sure. Yes, I say we play them some more. Play them once, we play them twice. We play them twice, yes, yes, yes, so we nice. I say we play them some more, y'all. Say, I'm in the rubber double style. Hey, I'm in the rubber double style. Yes, I this a rubber double style. Reggae dance, hey, you rubber double style. Reggae dance, he pop on the rubber double style. School. Till you bombers, I'm on his way. Wow. He said, come on, baby, run on me. But I'm not talking about me, say, yeah, you're gonna hear me when we say. young who see them each and every day. Wow! And we track for sure. And I'm gonna give you some more. Caught you, baby, one time, yo. He explained, caught you, baby, two time. Hey, me got you one, some coins, and me caught you three, your four. Wow! Baby, well, I'll give you some more, chill, yo. In a rubber dub style. Hip hop, reggae, and jazz on reggae, rubber dubbers, I will play. Version yellow. Oi, FM. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Oi FM. E aí, rapaz, como é que tá aí? O negócio é, pá, é, maluca é, tamo aí, aí tamo aí, mata aí, tapa de house, que é. Tem nosso colega radialista apresentando playlist. Falar em playlist, Nandão, nós já temos devidamente agendada uma sessão especial do Ronca Ronca com esse pessoal aqui ao fundo. Em 2014, na África do Sul. Eles são de lá, de Joanesburgo. Disco recém-lançado da turma BLKJKS, é o nome da banda. After Robots. BLK, B de bola, L de lua, K, J de João, K, S de sala. Uma coisa de doido, a metaleira, as cornetas, cornetada aqui, sim, toda oferecida pelo Hypnotic Brass Ensemble, que a gente tem mostrado loucamente aqui. Quer ver a cara da rapaziada? Faça o favor. Hein? Pensei que era a turma da Jamaica. Ou mas lá é, de... mas é a turma da Jamaica. Só que de lá, como nós também temos aqui. Em Porto Alegre a gente tem a turma da Jamaica forte também. Ou lá de Birmingham. É, por ali. Né? Hã? Oh, yeah. Maneiro, hein? Muito bom o disco. Nandão, um sinal verde para as promoções. É, vamos nessa que tem muita coisa para falar hoje. Muita coisa. Lembrando que essa rapaziada da África do Sul, devidamente confirmada para ser jorrada pelas caixas de som da festa Ronca Ronca, dia 17 de outubro, sábado, na varanda do Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. E embaixo, na Casa de Espetáculos Paralamas de Sucesso. O show começa às 10, a festa às 11, enfim... Cada macaco no seu galho, todo mundo na mesma árvore. Anotou já na agendinha, Nandão? Vai chegar lá? JB vai? Vai. Vai sair de Guabinha pra... Ele foi pra Machu Picchu, né? Tá sabendo? Pra onde? Machu Picchu. Fazer retiro, sei lá qual é a parada. Mais uma vez o endereço de participação da nossa torcida na UFM, Nandão, por favor. Acesse o nosso site agora mesmo, ufm.com.br. Selecione Fale Conosco Rio de Janeiro e participe como fez o Guilherme Ferreira lá de Campinas, dizendo que conheceu o programa há 3 semanas e já é fã de carteirinha. Aí eu vi. Já que falamos do Museu de Arte Moderna, Nandão, manda um abraço pro nosso amigo Luiz Camilo, atual curador do MAM. É verdade, Camilo seu amigo de... É verdade. England. De pegar copo. Pegar copo em England. Antes do sinal verde... Pode? Vai, garoto. Tô amarradão nesse disco, cara. Vamos lá pra fora, longe do portão. Cuidado, olha o meu irmão, ele tá ligado, aqui não dá não. Vem cá, em casa não dá pra ficar. Vamos pra outro lugar, onde a gente possa se dar. Fumar e aumentar o som, grita, vai ser muito bom. Sem hora para acabar. Virar debaixo do edredom, pintar e borrar batom, sem medo de alguém chegar. Vem cá, quero confusão. Vamos lá pra fora, longe do portão. Cuidado, preste atenção. O campo tá minado, aqui não dá não. Vem cá, em casa não dá pra ficar. Vamos pra outro lugar, onde a gente possa se dar. Fumar e aumentar o som, gritar vai ser muito bom. Sem hora para acabar. Virar debaixo do cobertor, amar e fazer amor, sem medo de alguém chegar. Rapaziada do meu Brasil, quem está falando aqui é o indefectível Lobão. Estou sempre aqui com a orelha colada no Ronca Ronca, ouvindo Maurício Valadares e suas verdadeiras pérolas e pedradas. É isso aí, rapaziada. Um abração. Now you say you're lonely. Said you cry the whole night through. Well, you can cry me a river. Cry me a river. 'Cause I cried a river over you. Ooh. And now you say you're sorry. River. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head. While you never shed a tear. Remember, I remember all you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Well, just to prove you do, go on and cry me a river. I'd like to see you cry a river. 'Cause I'm tired of crying over you. Oi, FM. Você ouviu Mariah Carey, Brandon on the Hembrick, Luto Nascimento, é, Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, Nora Jones, Don't Cry a Have. De novo, não, Dom. Você ouviu Mariah Carey, Brandon on the Hembrick, Milton Nascimento, Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, Milton, Nora Jones, Don't Cry a Have. Já ouviu Hembrick to the Brink? Milton Nascimento tá quase marcando uma chegada aqui no Ronquinha, tá ligado? Tá brincando. É, voz e violão. Vai? Vai encarar? Ele e o clube? É. O clube fica lá em BH. Lá no Graças a Deus, manja. Tá com fome, Nandão? Tô morrendo de fome. É mesmo? Fome zero começa quando? Vamos ligar, pedir um rango aí? Que isso, cara? Tá na pilha? Que isso, é assim? É, vamos ligar e pedir uma comida. Molezinha? Como o JB falaria? Rapaz, aliás, vamos dar uma passada aqui no nosso... Dine Washington. E-mails. O que você acha? Boa, é uma boa, dá né? Uma conferida aqui no é, que... É, a gente tem pedido pra nossa audiência. Fintex. Enquanto você conecta aí, vamos não, informar né? que estamos ao vivo... oifm.com.br para os quatro cantos do planeta. E hoje a lista vai ser maior para o seu rádio em frequência modulada. Oifm BH Belo Horizonte 93.9, Campinas 94.1, modulando 100% de sinal via fibra ótica. Fortaleza 101.7. Nandão, muita atenção, Blue Blue, coração batendo forte. Porto Alegre, 90.3, Recife, 97.1, Ribeirão Preto, 94.1, Rio de Janeiro, 102.9, Santos, 102.1, São Paulo, 94.1, Vitória, 105.7. Tá bom ou não? Vamos abrir os canais já para nossa promoção ou não? Oi, yes. Qual vai ser da parada? Rapaz, nós temos uma árvore de Natal carregada. Isso é verdade. De mimos. Pode informar a nossa audiência, Nandão, que nós temos. Vamos começar por Porto Alegre. Porto né? Alegre, show do Paralamas. Exatamente. Lá no Bourbon. Dia 9. Todo mundo conhece. Dia 9. Sexta-feira. Sexta-feira agora, todo mundo conhece. Bourbon, classe A. Vamos com dois pares? Três ingressos duplos. Três pares de dois para Paralamas, dia 9, sexta-feira agora, lá no Bourbon, em Porto Alegre. Rio de Janeiro. Valendo só para rapaziada de Porto Alegre e região. Agora, Rio de Janeiro, sexta-feira também. Dia 9. Céu espetacular no Circo Voador. Dois pares? Falou nela? Foi que chegou. Ai. Vai chegar lá depois no backstage, dá um alô. Eu sou o Nandão do Ronca Ronca. Tira uma onda legal, vou falar, pô, chega lá no programa, a gente pode alavancar a tua carreira, aparecer lá. Céu, sexta-feira, dia 9, no Circo Voador, Rio de Janeiro. Quatro ingressos individuais para Céu no Circo Voador, Rio de Janeiro. O que mais, Nandão? Livros. Que espetáculo. Galera mesmo, da COSAC Naif. É muita cultura, hein? Muito é legal. Muita cultura na UFM. A assessoria de imprensa sinistrérrima da COSAC Naif mandou pra gente vários exemplares. Livro lançamento da Cláudia Andujar. Uma das lendas, um dos principais nomes da fotografia brasileira há muito tempo. Na verdade. Ela tem um trabalho voltado para os índios, para a preservação da cultura indígena no Brasil. Presente, uma coisa espetacular em preto e branco, super bem impresso, capa dura, gigante. Maneiro. Cláudia Andujar, marcados. Olha o nome da criança. Ai. Quantos exemplares? Mais dois livros também do A New Sentimental Journey, do Alair Gomes. Maneiríssimo. Que isso, cara? Meu amigo Alair Gomes? É, exatamente. Pô, tu me disse agora ao vivo, para 10 cidades. Surpresinha. Que isso. Vamos deixar o Alair para semana que vem, que é muita emoção. Vamos deixar o Alair semana que vem. Tenho. Então tá. Então a gente vai só com o Cláudio Andujar. Eu não vou aguentar. Alair é muito. Marcados, o livro PB lindo de fotos... lançado recentemente, acesse COSAC Naif, a editora, né? COSAC Naif com Y no final, .com.br, saiba mais desses trabalhos. Bom, então vamos lá. Recapitulando. Os dois livros da da Cláudia Andujar são para todo o Brasil. Você de todo o Brasil pode participar através do nosso site do UFM. Os quatro individuais para Céu sexta-feira no Rio de Janeiro, só para quem vai estar por aqui ou quem é do Rio. E três duplos, certo? Três duplos Porto Alegre, Paralamas no Bourbon. Paralamas no Bourbon. Participe através do nosso portal ufm.com.br. Perguntinha. Selecione Fale Conosco Rio de Janeiro e responda a... Pergunta. Nossa indagação. Nossa indagação é totalmente globalizada. Global. Então nós estamos falando para 10, basicamente para 10 cidades e uma infinidade de outras possibilidades de comunicação. Mas a perguntinha envolve todo mundo. Essa semana a gente soube do nosso grande amigo vereador em São Paulo. Como é o nome da criança? Agnaldo Timóteo. Agnaldo Timóteo tem uma brilhante ideia para propor a cidade de trocar o nome do Parque Ibirapuera. É um parque novo, né, que existe em São Paulo. Um foi inaugurado também, recentemente. É novíssimo. É. Novíssimo. Um nome trocar também que não parque, tem muita... O nome do Parque Ibirapuera para Parque Michael Jackson. É isso aí. Então a gente quer saber de você, querido ouvinte, querida ouvinta, valendo essa árvore de Natal de presentes. É isso aí. É o que você acha dessa ideia do Agnaldo, vereador em São Paulo, de trocar o nome do Parque Ibirapuera para Parque Michael Jackson. Mande a sua participação para oifm.com.br, selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro. E diga para onde você quer ir. Se você quer ir para os três duplos em Porto Alegre, os quatro individuais da Céu, aqui ao fundo, no Rio de Janeiro, no Circo Voador. Ou os dois livros monumentais da Cláudia Andujar. É isso aí. Marcados. Diga o que você quer, com o que você quer estar envolvido. E já de enfiada, você já pode colocar algum dado para contato, seu telefone de preferência. Evidentemente, dizendo de que cidade você está participando. É isso aí. Vamos então partir para o... Vamos para a grosseria. Para a grosseria? Lembrando, segura. Dia 17 de outubro. Segura a bodega aí, meu irmão. Que isso, cara? É, meu irmão, aqui eu tô com fome, você tá entendendo? Na varanda do Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. 17 de outubro? Ronca Ronca e Paralamas, sucesso embaixo. Sei. Um começa às 10, o outro começa às 11. Tô entendendo. É assim mesmo? Deixa eu tocando? Bibi Sul, Copacabana, boa noite. Opa, quem fala? É o Adriano. Fala, rei, como é que tá? Tudo bem? Peraí. É fome zero? É, eu tô ligando lá pro Bibi. No ar? Cara. Exatamente. Porra, Nandão, aperta aqui, cara. Finalmente. Não vou passar fome no Ronca Ronca. Tá me ouvindo aí, Adriano? Tô ouvindo. Como Beleza. É que tá? Tudo certo? Tá tudo bem. Bibi Copacabana, né? Isso. Como é que tá o movimento aí? Tranquilo? Tá tranquilo. Dá pra mandar um rango aí pra gente? Que aqui isso, no UFM, meu compadre? Com certeza. Vou chorar. Opa, aqui. Grande peraí, Adriano. Peraí. Adriano, tá me ouvindo? Adriano, tá isso mesmo? Que vai mandar um negocinho pra mastigar? Oi. Ixi. Boa noite. Vai mandar um lesco-lesco pra gente mastigar aqui na UFM, com meu compadre? Com certeza. Qual seria o seu pedido, senhor? Opa. É, vai querer o quê? Eu tô bom? Na tua, tô na tua. Você que vai todo fim de semana com a sua família prestigiar o Bibi. Quer que eu indique também um lanche? Indica, pra você? Indica, Nandão. Você é o nosso gestor bom, para assuntos. Vamos voado então. Culinário. Olha só, Adriano, eu vou querer um abacaxi com coco pequeno. Ok. É, morango com iogurte pro Dr. Maurício Valadares. Tá. Manga com menta pro Diógenes, meu brother. Tá, ok. É, pra comer, Mauricelli, vai num cheeseburger de frango, meu brother. Eu tô na tua. Coisa fina. Cheeseburger de frango, Adriano. Ok. Salada de atum pra mim. Tá. E um filé mignon com salada pro Diógenes, meu brother. Pegou aí, meu camarada? Tá, tudo notado. O endereço é o mesmo, né, senhor? Manda aqui na UFM, meu compadre. Aqui, tá, ok. Chega aqui em Ipanema, pergunta onde é, que nego entrega. Tudo bem. Valeu, meu compadre. Ok. Adriano, tô te devendo essa, meu brother. Põe na conta do Sérgio. Não tô acreditando nisso, cara. Um beijo. Ok. Até mais. Obrigado e uma boa noite. Só. Valeu, sangue. É, mamãe do céu. Tô falando, programa histórico, né? É, 6 loucura, de outubro. Loucura. Tá gravando aí, Jiu-Jiu? Aliás, você do Rio de Janeiro, acesse bibisucos.com.br, o site, e descubra mais coisas que o Sérgio vem armando pra você. Maurício, vai ter um lance aí com o Carlos Burle. Opa. Sorteio de várias pranchas maneiríssimas. É. Você pode participar de onde estiver. Acesse bibisucos.com.br e saiba mais sobre essas pranchas, sobre o Carlos Burle e muito mais. Pressão, hein? Então essa é uma nova sessão no Ronca Ronca, começando hoje com a chegada em Porto Alegre. Fome zero. Fome zero. Olha só o que é o desenvolvimento de uma cidade, né? É, meu amigo. Chegou no Ronca Ronca, a gente matou a fome. É isso aí. Dandão, por falar nessas conquistas, a gente, junto com a Fome Zero, a gente pode começar uma outra sessão no Ronquinha. Intitulado O Mundo Gira e a Luz Está na Roda. Sei. A Luzitana rodopiando loucamente, freneticamente, cabeleira altíssima, totalmente Chamberlain. Já viu a Luz rodopiando? Já. Muita pressão. Que o Raulzito já nos ensinou a tal da metamorfose. Vamos mudando pra, né, se adaptar, pra melhor entender. Tem gente que muda pra um lado bacana e tem gente que muda pra um lado muito ruim. Então, essa nova sessão que nós vamos começar hoje vai mostrar as duas caras dessa moeda. E cabe a interpretação da nossa audiência para que lado vai a música. Positivo. E a história toda. Essa é uma que nós vamos mostrar a seguir. Tem 15 anos. E conta uma história muito conhecida da gente, que com o passar dos anos, com a Lusitana rodopiando e o Diabo A4... Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Sem presentes, picaretas com anel de doutor. Luiz Inácio avisou. Eles ficaram ofendidos com a afirmação que reflete na verdade o sentimento da nação. É lobby, é conchavo, é propina, é jeton. Variações do mesmo tema sem sair do tom. Brasília é uma ilha, eu falo porque eu sei. Uma cidade que fabrica sua própria lei, onde se vive mais ou menos como na Disneylândia. Se essa palhaçada fosse na Cinelândia, ia juntar muita gente pra pegar na saída, pra fazer justiça uma vez na vida. Eu me valido esse discurso panfletário, mas a minha burrice faz aniversário ao permitir que num país como o Brasil ainda se obrigue a votar por qualquer trocado, por um par de sapatos, por um saco de farinha, a nossa imensa massa de iletrados. Parabéns, coronéis, vocês venceram outra vez. O Congresso continua a serviço de vocês. Papai, quando eu crescer, eu quero ser anão pra roubar, renunciar, voltar na próxima eleição. Se eu fosse dizer nomes, a canção era pequena. João Alves, Genevaldo, Humberto Lucena. De exemplo em exemplo, aprendemos a lição. Ladrão que ajuda ladrão, ainda recebe concessão de rádio, FM, de televisão. Rádio, FM, televisão. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Eles ficaram ofendidos com uma afirmação que reflete na verdade o sentimento da nação. É lobby, é conchavo, é propina, é jeton. Variações do mesmo tema sem sair do tom. Brasília é uma ilha, eu falo porque eu sei. Uma cidade que fabrica sua própria lei, onde se vive mais ou menos como na Disneylândia. Se essa palhaçada fosse na Cinelândia, ia juntar muita gente pra pegar na saída, fazer justiça uma vez na vida. Eu me valido esse discurso panfletário, mas a minha burrice faz aniversário ao permitir que num país como o Brasil ainda se obrigue a votar por qualquer trocado, por um par de sapatos, um saco de farinha, a nossa imensa massa de iletrados. Parabéns, coronéis, vocês venceram outra vez. O Congresso continua a serviço de vocês. Papai, quando eu crescer, eu quero ser anão pra roubar, renunciar, voltar na próxima eleição. Se eu fosse dizer nomes, a canção era pequena. João Alves, Genevaldo, Humberto Lucena. De exemplo em exemplo, aprendemos a lição. Ladrão que ajuda ladrão, ainda recebe concessão de rádio, FM, de televisão. Rádio, FM, televisão. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Senador Renan, não aponte esse dedo sujo pra cima de mim. Até porque é um dinheiro público, não tem dono, né? Now, if you want to know, just how to tune into the vibes of the planet. Nobody else can tell you, everybody got their own way to do it. Papa, FM. Ronca, ronca. Pressão. Com gonga ao fundo, Nandão, manda um abraço para Billy Bacon, uma das lendas do design brasileiro. Ruiz Billy Bacon. Lenda do design brasileiro. Porra, Beiquinho, é nóis, garoto. Essa hora, chegando na Praia da Macumba, ele desce do ônibus, vai andando a pé pra casa, em contato com aquela rapaziada jamaicana que mora por ali, manja? Sei. Tem uma lua, ontem tinha uma lua, não sei se hoje tem. Você sabe que o Billy Bacon... Tem lua? Pergunta a nossa audiência. Tá meio nublado. É, né? Tá sabendo que o Billy Bacon é muito brother do Bob Torcinho. Yeah. Sabe, né? Hein? Olha só, então, quinta-feira. Essa hora, sob a luz da lua, Billy vai andando, sintonizado na UFM, encontrando ali a turma. Manja, Kingston. Fala aí, maluco aí, tranquilo. Ronca Ronca tá no ar. Chegando em Porto Alegre hoje. Promoção no ar. Quatro ingressos individuais para Céu, sexta-feira, no Circo Voador, Rio de Janeiro. Três duplos para os Paralamas de Sucesso em Porto Alegre, também sexta-feira, dia 9. E dois livros monumentais da lenda da fotografia brasileira, Cláudio Andujar. Livro titulado Marcados. Basta responder a perguntinha. O que você acha da ideia do vereador São Paulo, Agnaldo Timóteo, nosso grande amigo, que pretende trocar o nome do Parque Ibirapuera para Parque Michael Jackson, com direito, inclusive, a uma grande estátua do Jaco. Segundo ele, vai atrair turistas do mundo todo, né? Porque São Paulo não tem realmente um fluxo de turistas, né? Seria uma bela ideia do Agnaldo Timóteo, muito bom. Então, o que você acha dessa ideia? Participe da promoção dizendo: eu quero Estou em Porto Alegre, quero os Paralamas na cidade, quero o Céu no Rio ou quero o livro da Cláudia Andujar. Manda para onde a participação, Nandão? Para o nosso site, oefm.com.br, seleciona Fale Conosco, depois Rio de Janeiro e responda essa indagação, participe e escolha o seu prêmio. Uma informação interessante aos caçadores de vinil, Nandão, que a cada dia... Aumenta mais? Aumenta freneticamente. O Fleet Foxes, tido e havido como o melhor disco do ano passado, a sua dele, versão em vinil, do lado de fora vem um adesivozinho que anuncia, contendo o EP Some Giant. Contendo o EP Some Giant. O disco, você pega ele lacrado, você jura que ele é simples. Uhum. E eu ganhei um de presente essa semana. Quando eu abri, vem um outro vinil. O vinil é duplo. Vem o vinil original do Fleet Foxes, que a gente mostrou todas as músicas aqui. E vem o primeiro EP, esse tá um, Sun Giant, com 5 músicas inéditas que não pertencem ao álbum. De como é que fala? Original. Ao álbum original, ao álbum de estreia da banda americana. Então... desse EP nós vamos ouvir uma música. Clima David Crosby total. Aquela onda, né, que a gente conhece bem. Ronca, ronca. FM. Meu filho, eu estou aqui para confundir, eu não estou aqui para explicar. There's been a whole lot said about your city living. They told us that the streets were paved with gold. And some of us believed them and left our homes and came looking. But that was just another story they told. I got to get back and see my people someday and somewhere. My old uncle Henry don't believe in them airplanes. Lord, you know he's sure been good to piggyback rides down them dusty highways. When I came just up to his knees, I got to get back and see my people someday and somewhere. I never thought I'd be lost and searching for one warm friendly smile. I never thought I'd be running through them city streets like a newborn child. No, no, no. For one warm friendly smile. I never thought I'd be running through the city streets like a newborn child. But here I am and I got me some people and I know that they love me. And I know just where to look this time. Collard greens and cornbread on my Sunday dinner. And don't you know that make me think it's working out fine. When I get back to see my people someday, someway, and someday, and someway, and someday, and someway. Oi FM. Nai baba tiranga ni gomba muno. Saita sego mwanangu. Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, mai wako 2, neweka wechitatu. Na baba mdike Francis. 1, 2, 3, 4. Essa que entra em seguida da que nós acabamos de ouvir. Um clássico absoluto do Ronca Ronca. Lugar mais garantido na festa dia 17 de outubro. E o Scott Heron. You see that black boy over there running the bottle. Scared. His old man in a bottle. Que barra, hein, meu amigo? Olha o baixo desse idiota. Com todo respeito, né? Peraí. Que é um nojento, é um nojento. É um estúpido. Concordo. Vou dar uma pressão no baixo aqui. Manda um abraço pro Big Willie ouvindo a gente. Porra, Bi. É. A foto tá linda, hein? Gostou? Gostou da moldura? Nelson... Gostou da moldura? Demais, demais. Bigurrilho num tradicional amarelo. Promoção no ar. Nandão, vem só mais um pouquinho, por favor. Bem timbi. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Beleza, obrigado. Vamos aonde, Bolívia? Vamos na Bolívia, chegaram nossos lanches do Bibi, vamos dar uma pausa para o intervalo. Fome zero, cara, como eu sonhei com isso, sabia, Nandão? Serginho, um beijo, querido, eu também sonhava. Grila, cara, que emoção forte. Aliás, cara, tem que dar um recado aqui, você, de qualquer lugar do Brasil, acessando bibisucos.com.br, o site do Bibi, você se informa lá de como faturar 5 pranchas E no final disso tudo, uma viagem pra Fernando de Noronha, mano. Pra onde? Pra onde? Fernando de Noronha. Dá pra ouvir o Ronca Ronca de lá? Claro, meu amigo. Ah, tá. Lá tem internet. É por isso que escolheram lá Noronha, né? Acesse Bibisucos e saiba como concorrer. Vamos pro intervalo. Porra, Dil caindo de boca no lanchinho, né? Você não tá comendo meu lanche, pô. Você é um tipo, porco. Mal educada pra caramba, hein? Vagabundo. Qual foi o pedido que você fez pra mim, Nandão? Iogurte com morango. Ixi. Coisa fina. Vai. Oi, FM. Oi, pessoal, ligado aqui no Ronca Ronca. Meu nome é Marcelo Iuca e, graças a Deus, sou rubro-negro. E tô aqui pra dizer que, ó, sou fã do programa e há muito tempo ele me faz a cabeça. Valeu, grande abraço. Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra RONCA para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi. Uno, dois, três, quatro. Andão, como é que tá a participação da nossa audiência nessa árvore de Natal de mimos? As pessoas estão alucinadas. Três locadas, né? Três locadas. Porque isso vem de encontro à nossa ideia básica. É dando que você recebe. Então a gente gosta de dar muito. Que né? Isso, cara? É livro da Cláudia Andujá, ingresso para Lama em Porto Alegre, céu, disputadíssima. É verdade. Passou arrebentando a boca do balão, conhece essa expressão? Arrebentando a boca do balão, não tô lembrando. Por São Paulo agora. Sei. Fizemos a promoção com os shows da Céu em Fortaleza, Recife. Recebemos a resposta da nossa audiência que esteve lá, negozinho, completamente desorientado. Enfim, como a gente dá muito, a gente recebe muito. E aí, essa é a participação da nossa audiência. Eu acho que a gente já pode eleger o nosso ouvinte oficial de Porto Alegre. É mesmo? Charles Schreer Jr. É, agora é que eu quero ver negozinho começar a falar os sobrenomes de lá, meu. Agora é que eu quero ver. É, o Zé da Maré tá por aqui também. João Paulo Porfírio da Silva, Paulo Sérgio Freitas Camilo. Fala o nome de novo do nosso embaixador em Porto Alegre. É o primeiro, né? Charles Schreer Jr. Acho que é isso. Charles Júnior. Charles Júnior. É, Charles Júnior. Pronto. Thiago Queiroz, Eduardo Figueiredo, Túlio Brasil. Uma linda, né? É, Veredito. O Veredito tá por aqui também. Fera, Batata, Leonardo Brandão. Muita gente participando e comentando sobre a proposta do Agnaldo Timóteo, escolhendo seus prêmios. A proposta do Agnaldo, vereador em São Paulo, é trocar o nome do Parque Ibirapuera para Parque Michael Jackson. Então, globalmente, a gente quer saber como que a nossa audiência recebe essa ideia. E quem participar, dizendo o que quer, nós temos para passar as mãos da nossa audiência. Três ingressos duplos para Lamas, sexta-feira, dia 9, em Porto Alegre. Quatro ingressos individuais, Céu, sexta-feira, Circo Voador, Rio de Janeiro. E dois livros monumentais da Cláudia Andujá, marcados, um livro em preto e branco, capa dura, um espetáculo, uma edição primorosa. Muito lindo. Edgar Tadeu de São Paulo está por aqui também. Delcimar Ferreira também de São Paulo. O meu pastor Sérgio do Bibi. Grande Sérgio, obrigado, hein, meu querido. Rapaz, esse negócio tá bom que o Nando aqui. O Nando é um gestor de assuntos gastronômicos. É. Cara, olha só, não tem como ler tudo. Você vai encher meu ouvido no final do programa. Muita gente participando, dando opinião. E a gente vai seguindo, né? Então é isso. Come on, hit the lick one time, stay. Vamos passar a informação dos nossos amigos do Rabotnik. Tem a dica aí? Putz, Rabotnik. Amanhã no site do Ronca Ronca, no Tico Tico, eu vou colocar na roda ingressos para a apresentação do Rabotnik. Onde vai ser, Nandão? Rabotnik na próxima terça-feira, dia 13 do 10, a partir das 11 horas, na pista 3, ali em Botafogo, na rua São João Batista, número 14. Terça-feira que vem. Terça-feira que vem, já fica ligado. Amanhã, no site do Ronca Ronca, a lista completa das músicas, o áudio do programa de hoje, a promoção com ingresso do Rabotnik terça-feira que vem e promoção com ingressos para a festa dia 17, junto com os Paralamas de Sucesso, no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. Demais. É muita pressão no turbo, meu amigo. Dil já acabou. Já. Tá partindo pro meu agora. Quem só encosta aí, Nandão? Tô com saudade daquela voz, daquela que menina. Isso, cara. Hein? Aquela menina é demais, né? Aquela menina. Segura a menina aí, então. Vai. Muito bem, deixa eu botar aqui um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? Honka. Ronca, ronca. Dandão, sabe o que a gente vai comemorar terça-feira que vem? Terça-feira que vem, não. Fellas Day. Fellas Day? Dia Internacional reverenciando a passagem de Fela Kuti no planeta, mano. Tá ligado? Oh, really? Oh, yeah. E eu sou péssimo pra esse negócio de cabra cega, adivinhar a música. Se tocar Roller Love, eu não vou saber quem é. Que anta. Agora, quem gosta muito do Fela deve estar com alguma dificuldade para identificar esse som aqui ao fundo como sendo dele. E é. São algumas das primeiras gravações realizadas por ele na década de 60, de 63 a 69. Como é que tá a participação da nossa audiência, Nandão? Tá demais. Muita gente, uma participação até boa de Porto Alegre, cara. Olha que espetáculo. Estamos chegando hoje, né? Pela primeira vez em Porto Alegre com o Ronca Ronca. Muita gente por aqui se manifestando. E a polêmica do Parque do Ibirapuera, uma proposta do Dr. Agnaldo Timóteo. De quem? Que é tema... Dr. Agnaldo Timóteo? Que é tema da nossa perguntinha de hoje. Tá rendendo bem muitos comentários ácidos aqui no Fale Conosco. A perguntinha é exatamente essa. O que você acha da ideia do Timóteo em trocar o nome do Parque Ibirapuera para Parque Michael Jackson? Nós temos a árvore de Natal de presente, de mimos, ingressos para Céu para Lamas e o livro da Cláudia Andujar, para quem participar respondendo essa indagação de cunho filosófico. São três ingressos duplos para Paralamas, sexta-feira em Porto Alegre, no Bourbon, quatro ingressos individuais para sexta-feira também, dia 9, Céu, no Circo Voador, com participações especiais de Fernando Catatal, que nós ouvimos mais cedo, com Arnaldo Antunes, no disco novo dele, Iê, que é bom pra dedéu. Catatal estará mais uma vez no Rio de Janeiro. O seu grande amigo Pupilo, batelita da nação. E outras estrelas mais. Todo mundo nessa apresentação da Céu, como foi em São Paulo também. Então diga para qual presente você está direcionado. Para o livro da Cláudia Andujar, para Show para Lamas Porto Alegre ou Céu Rio de Janeiro. E diga o que você acha da ideia do Timóteo trocar o nome. Manda para onde, Atrozoba, Nandão? Para o nosso site, oefm.com.br. Chegando lá, seleciona Fale Conosco, marca Rio de Janeiro e responda, participe, dê risada aqui com a gente. Meu chá tá quente, tó. Liguei o DVD, preparei pra gente, ó. Deita no sofá, vem cá, não se sente só. Isso é ruim de encontrar, vou querer pra sempre, ó. Ela diz amor, teu chá tá quente, tó. Liguei o DVD, preparei pra gente, ó. Deita no sofá, vem cá, não se sente só. Isso é ruim de encontrar, vou querer pra sempre, ó. Aí, que mais eu vou querer da vida? Além da paz de poder te olhar adormecida. Enquanto o sol traz um novo dia nos primeiros sinais. Vou só olhando e confirmando que eu te amo demais, demais mesmo. Então pra mim isso é verdadeiro. Aprove a sensação com você, cada beijo é o primeiro. Desligo o celular, hoje eu nem vou colar com os parceiros. Vou ficar aqui quietinho com você, dividindo um travesseiro. Só, só. Por isso eu gosto de quando tá esse friozinho, sim. Melhor desculpa pra ficar lá abraçadinho, sim. Controle remoto, a caneca com meu chazinho, sim. Teu rosto falando que isso nunca vai ter fim. No comecinho do dia, enquanto eu bocejo, na mesa pãozinho, biscoito, faca, manteiga, queijo. Meio sonolento ainda, levanto a cabeça, vejo, cê sorri com a minha camisa, chega perto e diz, me dá um beijo, é isso aí que me ganha, teu riso me faz bem, te faço carinhos na manha, se assanha, me arranha, fazendo as flores brotar no inverno, por isso cada olhar que eu te der, é uma jura de amor eterno, tem várias paisagens belas, mas o único passeio que me encanta, é o que minha mão faz pelo corpo dela, eu fico puto de ver o tempo indo embora, e mulher me diz onde cê tava até agora. E ela diz, amor, teu chá tá quente, tó. Liguei o DVD, preparei pra gente, ó. Deita no sofá, vem cá, não se sente só. Isso é ruim de encontrar, vou querer pra sempre, ó. Ela diz, amor, teu chá tá quente, tó. Liguei o DVD, preparei pra gente, ó. Deita no sofá, vem cá, não se sente só. Isso é ruim de encontrar, vou querer pra sempre, ó. Deus fez as mulheres tudo pro mundo, na moral, fez sim. Mas quando fez você, olhou pro alto, pensando em mim. Suspirou, deu uma risadinha, direcionou minha vidinha pra tá coladinho com a sua na rua, dando a mãozinha, vendo um vídeo de balé juntinho em frente à telinha. Meia dúzia de beijo desse, as vontades dela viram as minhas. Já me imagino sentado, ouvindo um candeia, os meninos. Passa apressado, outro correndo de meia na sala, rindo engraçado, a casa parece cheia. Volta chorando, esfolado, pai, meu chinelo estourou a correia. Já decidi sim, isso que eu quero, amorzinho. Ter nove vidas igual gato e te amar em todas, enfim. Cê não sabe o quanto me fascina, não. Eu vou fazer de cada momento o começo do que não termina. Por gostar além do possível, do acreditável, do descritível, do imaginável. E as mulheres que colar pra eu pegar, cancela. Agora meu coração tá na mão daquela. Vou me dedicar a fazer o melhor por ela. Levanta cedo, vou trabalhar naquela. Vou repetir a mesma frase de domingo a domingo, com ar de primeira vez e você dizendo que lindo, como Deus é bom, né? Não, nega, já tive quase todas que eu quis. Agora é só você, ela chega. Diz, amor, teu chá tá quente, tó. Liguei o DVD, preparei pra gente, ó. Deita no sofá, vem cá, não se sente só. Isso é ruim de encontrar, vou querer pra sempre, ó. Ela diz, amor, teu chá tá quente, tó. Oi, FM. O negócio é curtir o som sensacional dos Toys. Ronca, ronca. Anger. We'll be right back. FM. Seu Madruga, me vende outro churro, por favor. Quem que foi? Quem que foi? Quem que é? Sim, então, aqui o dinheiro e foi o churro. Outra carta marcadíssima para dia 17 de outubro na varanda do museu, na volta da festa Ronca Ronca aos braços de nossa torcida. Produção de Martin Rushen. Manja, Manchester. Martin Hannett, antes que o Man conserte a minha patatada. Aliás, o e-mail que o Nandão vem dando com todo respeito desde o início do programa serve para isso também, como sempre a gente fala. Oh, yeah. Mas hoje nós temos uma grande nova torcida no Jumboteco. Então você de Porto Alegre, aproveite esse endereço da UFM para complementar as nossas informações, consertar as nossas batatadas e participar do programa, porque essa trozoba aqui só levanta por conta da sua participação. Nada mais levanta o Jumboteco a não ser você, queridão. Promoção no ar, Nandão. Vamos dar uma lambida nela mais uma vez. Com todo respeito. É. O que nós temos para passar para a nossa torcida? 4 ingressos individuais para o show da Cell, sexta-feira agora, dia 9, no Circo Voador, aqui no Rio de Janeiro. Para você que está no Rio ou estará, pode participar através do nosso site. 3 pares duplos para Porto Alegre, show do Paralamas de Sucesso. Aliás, show vencedor do VMB, né? Positivo. A gente assistiu esse show mais no início do ano, sim, no Canecão. A gente falou, o show estava realmente espetacular e merecidamente ganhou o show. Enfim, Porto Alegre, Bourbon, Paralamas de Sucesso, também sexta-feira, dia 9. Três pares duplos. Você de Porto Alegre pode participar através do site. E valendo para todo o Brasil, 2 livros da Cláudia Andujar, livro Marcados, da editora Kozak Naif. Livro bonitíssimo da amiga do Maurício Valadares. Pô, Nandão, tu tá danado pra conseguir esses livros de fotografia. E o Bresson? Bresson, o pessoal da Naif tá devendo, mas vai chegar, malandro. Bom, enfim, escolha um dos seus prêmios. Você pode colocar a vinheta do... Desculpa, que tá acabando aqui o... Que vinheta que você quer, cara? A vinheta do Big Boy com Hendrix. Big Boy com Hendrix. Isso. Com certeza, meu brother. Segura, meu garoto. O negócio é curtir o som sensacional do Style. Ronca, ronca. Anger. Mas e aí? Escolha um desses prêmios citados, entre no nosso site, oefm.com.br, selecione Fale Conosco Rio de Janeiro e responda a pergunta. O que você acha da mudança de nome do Parque Ibirapuera para Parque Michael Jackson? Mudança essa proposta por Agnaldo Timóteo, que é um parlamentar de São Paulo. Ele propôs isso essa semana, se eu não me engano, e está gerando uma certa polêmica. E o que a gente quer saber, o que você acha dessa ideia genial de mudar o nome do clássico Ibirapuera? Responda, participe, escolha um dos seus prêmios, diga de onde você é e seja feliz. E junto dessa ideia dele, ele também propôs, além do parque, a Sala São Paulo. Sala São Paulo. Também mudar para Michael Jackson, hein? Cabeleira altíssima, meu maluco, hein? Ah, é muito bom esse agnóstico. Que situação é a participação da nossa audiência? É, tá demais. O Charles, nosso embaixador oficial de Porto Alegre, tá dizendo que o nome dele se pronuncia Xera. Isso é importante, hein? Tony Amorim, de Recife, tá por aqui também. Loira Fantasma do Rio Comprido. Que loucura, hein? Que mais? Que loucura, hein, meu brother? Fabrício Xavier, Alexandre Maia, Alejandro Silva. Muita gente por que aqui mais? Participando. Que mais? Vai dizendo. Gente pra Dedéu. Vamos falar do cineminha, meu camarada? Vamos. Vai falar ou não vai? Já tem aqui, já tem na agulha aqui uma chamada pro cineminha. Pode soltar? Bota o Hendrix de novo, por favor, porque tem a ver com guitarra. Você tá maluco pra caramba. Vai. O negócio é curtir o som sensacional do Style. Ronca, ronca. John the Revelator, tell me who's that riding? John the Revelator, tell me who's that riding? John the Revelator wrote the book of the seven seals. Who's that riding? John the Revelator, tell me who's that riding? John the Revelator, well, who's that riding? John the Revelator wrote the book of the seven seas. You know, God walked down in the cool of the day, called Adam by his name, and he refused to answer because he's naked and ashamed. Who's that writing? John the Revelator. Who's that writing? John the Revelator. Who's that writing? John the Revelator wrote the book of the seven seas. You know, Christ had 12 apostles, and 3 he led away. He said, watch with me 1 hour till I go yon and pray. Tell me who's that writing, John the Revelator. Tell me who's that writing, John the Revelator. Who's that writing, John the Revelator? Wrote the book of the seven seas. Who's that writing, John the Revelator? Tell me who's that writing, John the Revelator. Who's that writing, John the Revelator? Wrote the book of the seven seas. Christ came on the Easter morning. Mary and Martha was there to see. Go tell my disciples to meet me in Galilee. Tell me who's writing, John the Revelator. Tell me who's that writing, John the Revelator. Tell me who's that writing, John the Revelator. Wrote the book of the seven seals. Who's that writing, John the Revelator? Who's that writing, John the Revelator? Tell me who's that writing, John the Revelator, wrote the book of the seven seas. Oi, FM. Ontem de manhã, minha tia desentupiu o umbigo. O quê? Nandão, você foi ver It Might Get Loud. O título em português será A Todo Volume. Só vi o trailer. Gostou? Vale a pena assistir? Meu amigo, é simplesmente o filme mais fundamental de música dos últimos anos. É mesmo. É uma coisa de doido, um trabalho espetacular do Guggenheim, o diretor, que juntou, para quem não sabe, passou no Festival do Rio, ele será exibido comercialmente. O sujeito juntou 3 dos principais nomes da guitarra: Jack White, e de 3 gerações, cada um na sua gaveta. Jack White, The Edge do U2 e o Jimmy Page. Então, o camarada conta a história dos 3, vai lá atrás, cenas do U2, do início do U2, jamais vistas, do Jimmy Page igualmente, o Jimmy Page garotinho, 16 anos, o Jimmy Page com 17 anos, ele era um dos guitarristas mais procurados em Londres para gravar. Ele gravou com todo mundo, ele gravou o tema de Goldfinger do 007, gravou com todas as bandas, muito jovem, e ele fala isso no filme. Ele se cansou daquilo até entrar pro Yardbirds e depois Led Zeppelin, enfim. E o The Edge, enfim, 3 personalidades completamente diferentes, e que o diretor consegue mixar as histórias, e você pensa que ele está falando de apenas um personagem apaixonado pela guitarra, por mais que cada um tenha o seu jeito de se relacionar com o instrumento. O Jack White é um selvagem total, um cara, um ogro, um grosso. Ele toca guitarra, ele aparece isso no trailer, ele estica um fio, um arame, um pau, prega aquela bodegada e faz um show de 2 horas. O The Edge é um camarada totalmente tecnológico e mostra isso através do técnico dele, como que ele leva muito tempo até processar mentalmente, tecnologicamente, o som que ele quer tirar de dentro da cabeça. Ele fala isso. A minha dificuldade é conseguir realizar o som que eu penso. E aí ele tem todos os instrumentos, toda a tecnologia para chegar a isso. O The Edge usa uma guitarra por música do YouTube. É um cara fissurado nessa procura incessante e obstinada pelo som da guitarra. E o Jim Page, que é o camarada que junta um pouco dos dois, uhum, e que é talvez o principal nome junto com o Eric Clapton, enfim, junto com o Catatau, Fernando Catatau, que é outra lenda da guitarra. E aí o camarada junta os três num galpão, onde eles praticamente se conhecem ali, e eles levam um som e vão contando as histórias. Então tem momentos realmente fantásticos de intimidade, tanto com o Jimmy Page quanto o The Edge. O Jack White a gente já está mais acostumado, mas é muito difícil. Eu não lembro de uma cena na casa do Jimmy Page, ele pegando o compacto do Link Wray, colocando para ouvir e quase chegar a um orgasmo ouvindo e imitando o Link Wray tocar guitarra. E o The Edge é a mesma coisa, na casa dele em Dublin. Então é um filme fundamental, ele só tem um problema, acaba. E tem uma hora que o Jack White chega e pega esse disco que tá aqui no fundo, do Sam House, nós ouvimos uma música que, segundo ele, Jack White é a música essência, é tudo que ele procura com um som, é criar uma coisa absolutamente mínima. É o Sam House apenas com aplausos fazendo a música que nós tocamos ainda agora. Que é, dentro do blues tem esse negócio, é uma música tradicional, muita gente diz que é do Sam House. O Depeche Mode gravou essa música, o Nick Cave gravou essa música. É um clássico tradicional ou do Sam House. Tem uma vinhetinha aí pra gente? Muito bom, hein, cara. O que eu queria saber é se o clima entre eles ali fica legal, um espetáculo, assim. Espetáculo. Apesar deles não serem íntimos, né, nem brother. Não. A coisa flui, né? A ideia é que eles se conheceram ali mesmo, uhum. Sob as luzes do filme. E evidentemente tem cena em Londres, em Dublin, em Nashville. Cada um com a sua particularidade. Cada um contando a sua história. O Jack White, o The Edge, adora ir lá pra uma praia daquelas absolutamente patética com o amplificador dele, ficar recebendo mensagem da ilha e tocando sozinho. Tem esse. Então é muito bacana pra você perceber a devoção que eles têm pelo instrumento. Então tem uma hora que eles estão juntos e o Jimmy Page começa a tocar Whole Lotta Love só na guitarra. E você vê a cara de adoração do The Edge e do Jack White olhando pra ele e falando assim, caralho, eu tô vendo talvez o maior guitarrista vivo tocando a música que talvez me tenha feito ser guitarrista na minha cara, ele sozinho tocando esse riff absurdo. E a câmera vai na cara dos dois. É muito legal essa cena. Tem no trailer. Bom, e daí a gente pode passar também pra aquele outro guitarrista. Que, por sinal, o filme estreia quinta-feira agora no Circuito Nacional. Tá certo, meu brodinho? Certo. Ebert de Perto. É isso? Estreia quinta-feira. E aí, o que você me diz? É um trabalho de anos do Robertinho Berliner, amigo da banda, que fez vários videoclipes, acompanhou a história dos Paralamas. Foi o primeiro cara, um dos primeiros a gravar os Paralamas no Circo Voador. E a história do Herbert é um prato cheio, principalmente uma pessoa ligada à banda como ele. E que teve acesso a todas essas possibilidades de imagem. Então ele conseguiu juntar um material muito bacana, que as pessoas realmente não conhecem, e montar esse mosaico da vida do Herbert, e de uma história absolutamente única. Se a gente olhar para a música global, planetária, você não vai encontrar uma história igual a do Herbert. Um sujeito que tenha passado o que ele passou... Yeah. E voltou, e retomou, reconquistou e continua. Não tem. Tem o sujeito lá da banda que toca com um braço só, outras pessoas que continuam na música, mas que tenham virado ao avesso, como o Herbert virou, eu não conheço. Se existir alguém que possa dar uma informação de uma situação semelhante, vai por onde? Acesse nosso site, oefm.com.br, selecione e fale conosco. Rio de Janeiro, como fez Alexandre da Maia, lá de Recife, dizendo que o programa está maravilhoso e Fela Cut comanda. É isso aí. Felas Day semana que vem. Bom, voltando aqui a todo volume, outra cena assim de arrancar o coração pela boca. Eles levam o Jim Page a Hadley Grange, uma casa na Inglaterra, onde o Led Zeppelin e outras bandas gravaram alguns dos seus mais célebres discos. E o Jim Page, desde a gravação do quarto álbum da banda, não tinha voltado lá. É uma casa que estava meio abandonada, hoje é uma casa particular. E eles captam a emoção do Jim Page entrando na sala onde o Led Zeppelin, sobretudo o John Bonham, conseguiu um som de bateria dessa música que a gente vai ouvir aqui agora, que as pessoas buscam até hoje. Mas grande parte do som se deve a Hadley Grange.

Alô, aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca, do Maurício Valadares. Mas esse som só existe por conta da casa, a Tauma, onde eles levaram o Jimmy Page. Mas isso foi tipo, é o que a gente tem? Ou tipo, vamos fazer exatamente isso? Como assim? Entendeu o que eles disseram? Não. Eu também não entendi. Assim, os caras chegaram lá, era essa casa, o ambiente era esse, a acústica era essa. É o que a gente tem, vamos gravar assim mesmo. Ou tipo, porra, não, eles cataram, vamos fazer eco aqui, esse reverb nesse quarto. Tá não, acho que isso é uma consequência do que eles encontram. Eles, né, pra quem corre atrás do som, né, os catadores de som, os caçadores de som, ele entra aqui numa sala e, porra, aqui tem um som bacana, hein? Vamos gravar um pandeiro aqui? Porra, uhum. Aqui tem uma sala bacana, vamos gravar uma guitarra, um violão? Então, Hadley Grand não é um estúdio. Tem isso, não é um estúdio, é uma casa. É como se fosse aqui uma sala na UFM. Sei. Porra, aqui tem um som, uma reverberação, o som se expande, o grave isso, o médio, manja, Tim Maia? Tem ele aí? Tim Maia sempre tem. O telefone toca louco, Benegão. Olha só a pressão. Um pouquinho de Led Zeppelin pra Bernardo. Tem o síndico aí? Me dê motivo ao se canadense. Quer dizer, é corno, dor de corno. Não tem nada a ver com amor. O cara foi corneado, o outro foi lá e left. Creu. Left. E o senador? Porra, grande senador. Eu votaria, aliás, é uma dica. Alô, Brasil! Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Mas aí eles acharam essa casa. O Gênesis gravou lá, um monte de gente gravou em Hadley Grand. Agora, eles levavam uma unidade móvel. Coincidentemente ou não, a Tauma, que foi usada para gravar a maioria do material captado pelo Led Zeppelin lá, a unidade móvel era simplesmente de Ronnie Lane. Ronnie Lane vivia às custas desse estúdio móvel que ele tinha dentro de uma caminhonete, um bagulho desse aí grande, e que os Stones gravaram, o Led Zeppelin gravou, enfim, o Benegão de novo. Mas é um filme imperdível a todo volume. Pro guitarrista, então, pro cara que é músico, ele vai sair de lá partido ao meio. Porque é a adoração à guitarra, a guitarra utilizada nas suas potencialidades máximas, assim, de como o camarada faz o som daquele instrumento, como é fundamental o sujeito acima do instrumento, mas até onde a guitarra pode entrar convergência? Tem um negócio da convergência, de tudo. E aí, nesse momento que a coisa se afina, em todo o sentido da palavra, surge um Jack White, surge um The Edge, surge um Fernando Catatau, surge um Jimmy Page. E o filme mostra, mais uma vez, como o U2 é musicalmente baseado no guitarrista. O The Edge é o cara do U2. A gente fala isso há 85 anos. O Bono é o cara do marketing, o cara do Faz Me Rir, do Din Din, o cara que cria a imagem, que dá a entrevista. Mas o som do U2 é a responsabilidade do The Edge. Até porque o U2 tem, como a gente fala, 85 anos. Certamente uma das três piores cozinhas da música planetária. Ah, os outros dois estão ali na aba. Na aba total. Que mal, o Adam e o Larry são dois. É mesmo, é. Na escala de 0 a 10 é 1,5. Que isso? É, sabe disso. Não sei não. São fracotes pra dedéu. É uma os das caras piores. Estão ouvindo, hein? Vai dar mal. São, é, mas eles sabem disso. Ah, tá. São a cozinha do U2 é reconhecidamente uma das piores da música planetária. Baixo e bateria, drum and bass, e o U2 esquece. Vai pro Bono, que é uma personalidade, e vai pro The Edge, que é genial. Sei. E o filme mostra isso. Entendi. Virando o disco, Pedro Brant, meu gestor do Ronca Ronca, exclusivo para assuntos de música do Planalto Central, Acabou de mandar uma mensagem dizendo que o grupo que nós vamos a seguir é o que existe de melhor em Brasília. Uma banda independente chamada Tiro Williams. Ronca, ronca. Pelo sim, pelo não, vote na Rose do Salão. Sim, você esperava muito, muito, muito, muito mais de mim. O que eu posso lhe dizer, eu sou assim. Não tenho culpa, mas posso contar tudo, tudo como começou. Você cantava sempre o mesmo rock and roll dos meus sonhos. Elvis na fase decadente é bem melhor que muita gente. E você precisa sempre, sempre mais. A cada dia uma novidade urgente. A cada dia uma novidade urgente. quase decadente. É bem melhor que muita gente. E você precisa sempre, sempre mais. A cada dia uma novidade urgente. A cada dia uma novidade urgente. Sim, você esperava muito, muito, muito, muito mais de mim. O que eu posso lhe dizer? Eu sou assim. Não tenho culpa. Queria dizer que eu, Jorge, por Deus e por São Jorge, estou feliz da vida. Eu e a banda do Zé Pretinho vamos chegar lá para animar a festa. Só simpatia. Cruzei com ele sábado agora. Sangue bom, né? Lá no museu, lá no mar. Posso lhe dizer, eu sou assim. Não tenho culpa. Botando a tampa no Ronca Ronca histórico de hoje. Frank Jorge, dia que marca a chegada do Jumboteco a Porto Alegre. Dia que marca o fim da nossa fome no Ronca Ronca, fome zero. É isso aí, mano. Com Bibi Sucos provendo o que há de melhor na gastronomia para nozes. Agradecer a participação da nossa audiência, trêslocada cabeleira altíssima, sobretudo aos nossos novíssimos ouvintes em Porto Alegre. Presença frenética deles, como já era esperado no Tico Tico. Eu coloquei essa observação, Nandão, que dizem os entendidos em radiodifusão, em música, em marketing, que Porto Alegre, em pouquíssimo tempo, será uma das maiores torcidas do Ronca Ronca na UFM. Nossa base, né? Oh, yeah. Já temos o embaixador lá. Yeah. Como é que é o nome da criança? Charlie Scherer. Anote na sua agenda o dia 17 de outubro, a volta da festa Ronca Ronca com os Paralamas de Sucesso no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Elvis na fase decadente, é bem melhor que... A partir de amanhã a gente entra em contato com a rapaziada que vai ser sorteada para os ingressos de Paralamas em Porto Alegre, Céu no Rio de Janeiro, ambos os dois sexta-feira. E quem vai levar também o livro espetacular da Cláudia Andujar. Mais alguma coisa, Nandão? A gente não falou da Mercedes Sosa, né? O programa é dedicado a ela. Pronto. Pronto. Salvou, né? Mais de mim, o que eu posso lhe dizer, eu sou assim. E a Fernanda, nosso ouvinte de muito tempo, que pediu a Mercedes Sosa hoje. Nosso ouvinte de muito, muito tempo, participou através desse mesmo caminho que o Nandão disse. E tem o outro, roncaronca@ifm.com.br, para onde você pode mandar sua mensagem durante a semana. Obrigado, enfim, obrigado a Porto Alegre pela recepção, obrigado ao UFM por colocar o Ronca Ronca em mais uma cidade. Terça-feira a gente volta. Juca, um beijo, tchau. Good night, everybody. Thank you so much. Oi, FM apresentou Ronca Ronca.